Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça. Oitavo episódio. Sair da casca. E temos mais um ouvinte em linha. É o Sr. Barnabé, do Terreiro das Bruxas. Amigo Barnabé, diga-nos o que acha do vinho da nossa beira. Um copo de vinho é a coisa mais pura e dura que eu tenho na vida. Um copo de vinho eu fico com uma reação. Não há ninguém que me bebe, nem nada. Não, eu sou como o aço. Obrigado, amigo Barnabé. Continua assim, sempre forte, como o aço. É um bom vinho que permite essa agilidade. É melhor que os espinafres. Não há dúvida. Já vi, tenho acompanhado sempre. Tem uma ideia original do maluco do Miguel Newton, que faz, monta não só um programa de rádio, mas uma agência de comunicação e de à volta do programa. Portanto, cria uma marca. E o Jerónimo e eu somos basicamente os penduras. Mais eu do que tu. Por causa, gostei daquela conversa que tiveram com aquela senhora. Dona Manuela. Dona Manuela. Também foi a única. Estamos aqui um bocado em. Gostei muito dessa. Se vier aí a Comissão de Igualdade, já vai dizer que isto é só homens. Exatamente. Se é bom que a Leopoldina diga aqui umas coisas, que é para não. Não parecer que isto é. Miguel, estamos aqui no nosso estúdio do costume. Sim. Não é? Espanhol Bar. Espanhol Bar. Só falta a Abaladiça, mas pronto. Miguel, há quem já esteja servido. Elas vão chegar, as Abaladiças começam cedo. Este é o nosso estúdio preferido porque fica aqui no Triângulo das Bermudas, não é? Tu chamas das Beirudas. Das Beirudas. Que é Fatela, Valverde, Alcaide. E hoje, para fazermos um quadrado, temos cá um convidado dos Enxames. Que não é dos Enxames. Não é dos Enxames, nem é Valdágua. Dos subúrbios. É um suburbano. É dos subúrbios, é. Suburbano rural. Pá, aí é mais fácil. Pedimos a ti para te apresentares do que estamos aqui a fazer, aquela biografia rápida. Como é que te chamas? O que é que vieste fazer e como é que vieste cá parar? Bem, o meu nome verdadeiro é Pedro Pinto, mas mundialmente... Famoso como? Famoso é o Casca, sou conhecido por Casca. Vim cá parar por um simples acidente. Uns amigos que vieram para vir comprar a quinta, que agora é minha, acabaram por não ficar com ela e eu acabei por comprá-la. Tu vieste só acompanhá-los? Os Enxames. Não, aliás, a primeira vez não vim acompanhá-los. Eles é que vieram ver a quinta. E depois, acabei... enviaram-me um vídeo e eu fiquei encantado e acabei por ficar... Isso é uma história muito parecida com a do Miguel Newton. Isto, aliás, dá aqui uma ideia aos agentes imobiliários de cá. Não se foquem nos senhores que vêm ver a casa, foquem-se nos amigos. É uma conversa comum para os dois. O que é que vos encantou nessa viagem? Vocês não vinham cá, nunca vos tinha passado pela cabeça, nem ao Miguel, nem a ti, vir comprar uma casa para aqui e viver. Pronto, eu já há algum tempo já andava à procura de um sítio que tivesse natureza, que fosse afastado do mundo e que eu me pudesse isolar o... Calma aí, afastado do mundo. Sim, é afastado. Eu estou afastado do mundo. Estou praticamente isolado. E sempre gostei muito desta zona aqui. Esta é uma zona que eu sempre gostei bastante. Sem ligações nenhumas, sem familiar. Ligações nenhuma. Foi amor à primeira vista. Mas o que é que desperta esse amor? Sítios no campo, não é? Quintas e casas há para ir, desde pinheiros. Há desde o Alentejo. O que é que fez o... Eu acho, para já, eu acho um sítio muito misto. E depois, eu como sou muito ligado aos aliens e esse tipo de situações, eu sempre acompanhei muito essa passagem, essa história que contam aqui, né? E foi uma das coisas que também me levou a ficar. Fiquei atraído pelo sítio, né? Depois de mais tarde para as pessoas. Exatamente. As pessoas, quer dizer, só tenho as três pessoas, cara. Exatamente. Mais vão pouco. Pois é. Aquilo tipo... tem uma vantagem. São poucas pessoas para gostar, mas quando deres mal com alguém, também dás logo mal com metade da população. Pois é, tipo, tu estás aqui e não conheces ninguém. Portanto, eu vim cá a primeira vez e não consegui ficar lá em casa, porque a casa não me tinha mesmo condições. E acabei por pôr uma mensagem num grupo do Facebook, onde o Miguel depois respondeu e ajudou-me a acompanhar onde eu fiquei alguns dias. Miguel, tu agora és uma espécie de grande anfitrião aqui da região, pá. Isso é uma responsabilidade. O que é que tens feito Devias abrir um gabinete de apoio ao imigrante suburbano, urbano de Lisboa. Gostaria de ajudar e aliás, depois até conhecemos e damos-nos bem. Acho que é preciso vir gente para aqui, para esta zona, que é aquilo que queremos. Aliás, não queremos que, obviamente, que a Cova da Beira se transforme na Lisbia, mas... Por este andar... Mas mais malta jovem, com bom espírito, é sempre bem-vinda. Tu foste pioneiro, isto é como os pioneiros em qualquer movimento de migração, ou seja... No oeste americano, seja aqui no interior. Os primeiros que vêm enfrentam dificuldades e depois criam condições para que outros venham atrás dele. O Miguel está a fazer, no fundo, um bocado... É um dos grandes embaixadores agora do apoio aos imigrantes. Quando tu mudaste para cá, quando vocês se mudaram para cá, o que é que... Não é fácil ir para um sítio no meio do nada onde não se conhece ninguém, não é? É preciso uma certa dose ou de loucura, ou de coragem, ou de desprendimento. Eu tenho sempre curiosidade, o que é que é os primeiros tempos, não é? O que é difícil, não é? Sim, os primeiros tempos é sempre a palpar terreno, não é? É travar conhecimento com os nativos. Exatamente. Com os autóctones. Exato. Portanto, para isso tens de ter um fígado bem preparado. Também. Aliás, isso é... Continua, não é? Tens de estar preparado para o... Uma pessoa pode ir para aqui. Dos pulmões fica muito melhor, não é? Porque respira-se um ar puro melhor. Agora do fígado, esquece. O que se estranha primeiro é a frontalidade das pessoas, que é quase bruta, não é? És tu. Há uma desconfiança. Desconfiança. Sentiste também isso, Pedro? Há uma certa desconfiança no início. Quem é este maduro que vem aqui aterrar? Oh. Quer dizer, sente sempre um bocadinho. As pessoas olham, apesar de eu ser sempre simpático e educado, mas nota-se sempre assim aquele... O a primeira desconfiança, não é? A primeira... É, natural. Como é que foi a primeira vez que foste ao Bombar? Ao Bombar. Bombar foi aquele bar em Fatela. Foi o nosso primeiro encontro. No primeiro dia foi muita desconfiça, né? Quem é este alien que vem aqui parar e tal? A primeira vez que lá fui também chegou-se o senhor, que ele é amado. Mas eu acho que... O Café Bombar é o café da Fatela. Qual deles? Sim. Ou o do lado de cima. É o único. Ao lado da fonte. Mas eu acho que eles também tiveram ali uma pequena abertura depois de me verem contigo. Estás a ver? Acho que foi o senhor Ramalho. Você é o que é o Amaral? Que o Amaral? O Amaral era o senhor que era dono da casa que eu... Portanto, jogou que tu eras... Que era o neto. Eras neto ou sobrinho. Exatamente. Porque também gostava de acreditar que alguém viesse a Lisboa para querer viver na Fatela. É uma pergunta que fazem sempre porque aqui. O movimento é sempre o contrário. O Jerónimo é a única pessoa de nós os quatro que está aqui. Nós os cinco não tem essa pergunta porque toda a gente o conhece cá. Mas eu, por exemplo, a minha mãe vive nos Escalos de Cima e quando eu vou lá visitá-la, as velhotas na rua, descaradamente, pegam-me no bracinho e perguntam: Vosso Mecê pertence a quem? Ou seja, como se eu tivesse que ser da família de alguém ali, não é? Portanto... Mas isso é normal. Isso é normal aqui na zona. Outra coisa que me ensinaram sempre aqui nas aldeias é: tens que dar a saudação a toda a gente. Sendo que a saudação é o bom dia ou boa tarde. Sim, sim, sim. Se passas um dia para alguém e te esqueces de dar o bom dia, ficas marcado para a vida. Exatamente. Não, não. Acontece. Eu andei-me a fazer isso. Aliás, em 20 e tal anos em Carnaxide, que havia pessoas no prédio em que eu vivia que nem... Claro, não me dirigiam claro. A palavra. Sim, não é? Eu dizia o bom dia porque sou bem educado, mas já algumas deixei de dizer porque não me respondiam. E aqui as pessoas começaram... Para já dizia, achei que estava no meio pequeno, deveria dizer bom dia e boa tarde a toda a gente. Até aos cães deves dizer, não dizer. Fazer queixas. Olha, aquele maduro lá de Lisboa, não, não, mas é um tronco, mas não fala com ninguém. Até uma abelha que passa de onde vinha. Eu digo bom dia naturalmente. Sai naturalmente e gosto de o fazer. Também essa desconfiança inicial que existe é muito importante. Desaparece com isso. Não precisa dizer nada. Eu quando cheguei a primeira vez à minha quinta e encontro a minha vizinha mais perto, que é uma senhora de 91 anos. Pá, e obviamente que eu é logo bom dia e com muita alegria, e ela é uma pessoa que ficou apaixonada para mim, ficou altamente apaixonada. Desde aquele dia, pá, aliás, eu adotei-a como a minha avó e ela adotou-me como o meu neto. Por ser educado. Eu chamo a avó Isaura e ela chama. Então, a dona Isaura, se nos está a ouvir aqui o seu netinho, está todo contente. É um doce de mulher que é... E que vive ali isolada. Vive sozinha. Os filhos, o filho e o neto costumam estar durante o dia, mas à noite ela... Fica sozinha. Né? Então agora só aqui para situar um bocadinho, é explicar que o Pedro Pinto veio há cerca... Ainda foi este ano, Casca. Não foi? Casca. Casca. Nome artístico Casca. Vieram este ano viver para... Como é que se chama o sítio? O sítio é Val d'Água, mas o sítio é... O nome é Casinhas. Pronto. É Val d'Água. Onde? É uma anexa dos Enxames. Não, anexa de Val Quintas da Torre. Quintas da Torre, Val de Prazer. Portanto, mas... o conselho da cidade é muito vasto. Vieram este ano, né? E vai viver para um sítio isolado, não é? Aquilo é uma quinta. E hoje o Casca tem aqui também a Leopoldina, que é a sua sombra no último mês, que é a mãe. É a minha mãe. Né? E também para situar, que são duas pessoas que vieram para aqui sem ligações e que neste momento estão a viver numa quinta bonita e isolada, têm eletricidade. Tem eletricidade. Mas não tem água. Não. Não tem água. Pior de tudo. Discos perdidos. Perdidos porque algum sacana os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram guardados numa gaveta da nossa memória e coração. E anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos. Exatamente. Leopoldina, escolhei uma. Isto é como quando o telefone toca, uma musiquinha para passar. Uma gostasse de ouvir. Quando estiver lá uma noite estrelada nos Enxames, lá a olhar para as estrelas e ver se há ovnis. Que... Quem é o seu músico preferido? Eu gosto muito da música brasileira. Então vá, o nome da música brasileira. O Pedro não gosta. Gosto muito do Roberto Carlos. Pronto, Roberto Carlos. Já chegamos aqui. E a música? Uma que gosto... Aquela dos 40, Mulher dos 40. Pronto. Adoro essa música. Mulher dos 40. Parece um bom... Aliás, está no escalão etário do... Está no escalão etário do Jerónimo, não é? Portanto, Roberto Carlos, é dos 40. O Jerónimo é pedofilia. Bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida. Conhece o amor e quem sabe uma dor guardada, escondida. Por experiência, sabe a diferença de amor e paixão. O que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão. É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita. Ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor acredita. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não importa a idade, a felicidade chega um dia que vem. Se ela vive feliz ou espera de novo encontrar outro alguém. Se ela se distrai, uma lágrima cai ao lembrar do passado. Seu olhar distante vai por um instante a um tempo dourado. Retoca a maquiagem cheia de coragem, essa mulher bonita que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Cheia de coragem, essa mulher bonita que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. De 40, eu só quero ser o seu namorado. E com a situação que está agora da seca, ainda pior, porque nós temos duas nascentes. Uma, pronto, tem água, mas ainda não consegue fazer algo para reter água. A outra está mesmo a secar. E então a nossa única salva é mesmo Fatela. É a fonte Fatela. Olha, Paulina, conte lá como é que é a vida de Lisboa e de repente vem para aqui passar uns tempos na nova casa do seu filho ele diz-lhe: olha, mãe, aqui temos luz, temos uma paisagem lindíssima, vivemos no campo, sim, mas água é que temos que ir à Fatela buscar. A gente vivemos muitos anos separados um do outro. Para a vida permitiu isso. Ele foi para Luanda, teve muitos anos em Luanda e, claro, vivemos, não tivemos aquele amor entre mãe e filho. E apesar que ele é filho único, que eu adoro, mas não tínhamos aquela ligação. E ele depois chegou a Portugal e disse assim: mãe, eu quero mudar de vida. Eu disse: filho, então o que é que queres fazer? Olha, mãe, eu quero ir viver aí para uma zona isolada. Eu disse: ai, filho, não me metas nisso. Não me metas nisso. Não, mãe, eu preciso da tua ajuda. E eu, como mãe, como não tinha nada para fazer, vivi sempre muitos anos sem ele, eu vou assim: bem, vou entrar no jogo dele. E entrei. E fez bem. Pronto, vim para aqui e fiquei um bocadinho decepcionada. Fiquei muito triste. E ele disse: mãe, gostaste do sítio? Mas eu disse: filha, eu vou-te ser muito sincero, eu não gosto. Mas só para tu seres feliz na tua vida, eu vou ajudar-te a construir o teu sonho. E assim fiz. E se a água é um problema que se resolve? Yeah, não, sabe, não é uma coisa que é um... Sim, gente aqui não tem nada. Por exemplo, ouça. Não tem nada? Naquele sítio. É? Já. Já temos. Já tem internet e não tem água, porque tem as coisas mais importantes. Ó, Leopoldina, a gente não tem esta memória, que o Jerónimo tem mais, que é daqui, mas eu lembro quando era miúdo, a quinta dos meus avós, em Castelo Novo, não tinha nem água nem luz. E, portanto, a luz era um candeeiro a petróleo, ou a butagás, e a água. Obviamente que isto mudou tudo, e isto era há 30 anos ou 40 anos atrás, não é agora. No tempo dos meus pais também vivi isso. Claro. Eu também vivi numa aldeia, que era, eu sou ali da zona de Rio Maior, e os meus pais nunca tiveram luz. Só depois, ao fim, numa certa altura. A Leopoldina é que já não se lembrava disso, porque depois, entretanto, vai-se... Não. Essas raízes eu nunca esqueci. Pronto, então agora está... Não, eu nunca esqueci. Não é esse o problema. Não é a falta de água, não é a falta de luz. Porque os meus pais tinham um poço onde a gente tirava água à balda. E a gente tomava banho num alguidar enorme. Porque não havia casa de banho. Para mim aqui, lavar-me num alguidar de água... Não tem problema nenhum. Não tenho problema nenhum. É ótimo. Pronto, isso. E se não tiver dois dias sem tomar banho, também não... Também pois frio, quem quer tomar banho? Nós até adotámos agora uma terapia que só tomamos uma vez banho por semana. Claro. Casa da pele, por rejuvenescer a pele. Os belgas, que é o povo civilizadíssimo, nunca tomam banho uma vez por mês. Nós devemos ser dos povos mais lavadinhos do mundo, porque eu não conheço ninguém que tome tantas vezes banho como nós. E quando estive em Londres, admirávamos-te. Queria tomar banho. Estive na altura da primavera. Primavera para eles é verão, quando eu lá fui, primavera estava uma 15 graus, com sol. Quase 30 graus, que era o verão mais quente em Londres, já não sei há quantos anos, tomar banho de manhã e à tarde. Aquilo era impensável para eles. Tirando essa parte. Tem agora. Qual é o problema? É o isolamento? Agora, neste momento, é o isolamento, porque, pronto, aqui é o que é que a gente vai fazer. Nada. Preciso de arranjar amigos. Não tenho amigos, não é? Se estivesse em Lisboa. Em Lisboa também não tinha. Eu digo isso à minha mãe. Em Lisboa também... Também não tem ninguém. Pronto. E sais à rua, vês pessoas. Tudo bem. E podes ir a... só. Pronto. Amigos, isso faz falta. Tenho dois ou três, mas é aqueles amigos que eu adotei, não é? A partir daí é boa também. Mas é uma mudança... Dia. É uma mudança... É uma mudança radical. Grande, claro, também. Mas também não vai ficar cá a viver para sempre. Está cá uns tempos agora com... Sim, não. Estou a dar apoio a ele. Exato. Ele quer que eu venha viver para com ele. E faz muito bem. Vou por mim pensar. E vem. Tem que dar tempo ao tempo. Já está a viver. Não tinha amigos, agora já tem. Está a ver. Isso, hoje em dia, vivemos aqui um problema, que é um problema comum a muita gente, que é um problema de... As relações tornaram-se mais difíceis, não é? A solidão, as pessoas ou têm os seus amigos... E não é uma coisa... Não é um problema geracional, é um problema de toda a gente, atenção, não é? Para mim, o que mais me custa é a noite. Pá, durante o dia estou entretida. A noite é que é... Pronto, não se tem ninguém, nem em casa... Vocês estão a ter o primeiro choque no inverno. Isto no inverno é mais duro. Mas não, eu não achei, não achei. É não duro, sei. Porque, por exemplo, à noite não dá para... estar na rua a ver as estrelas, a conversar ou convidar pessoas para estar. Exatamente. Isto tem que ser o caso cá a convidar a gente. Sim, sim. Para lá fazermos uma patuscada. Mas olha que vocês vivem numa zona muito gira. É muito bonito. E as pessoas não se sentem? A gente só vê a serra. Tudo à volta é serra. Eu olho, levanto-me, vejo serra. Então está a ver. Onde é que morava em Lisboa? Num apartamento. Onde? Eu moro em Alverca, do Ribatejo. Então em Alverca vê o quê? Vê o rio? Nada, nem isso vejo. Só vê prédios à frente. Mas aqui vê uma serra. Não via Pinheiros na mesma. Então as pessoas passavam por cima e eram Pinheiros andantes. É mesmo a coisa. Não, é só por dizer que a gente vê pessoas, não é? Claro. Vê pessoas. Mas isso não é ver tudo. Não, vê pessoas. Eu acho que faz parte ambientar-se. Aquilo que o Casca há pouco disse é completamente a essência de se viver na beira. Uma vizinha com 91 anos, e você corrobora da mesma história, que oferece uma chouriça, que lhe dão... Eu fiquei... encantada com aquele gesto tão carinhoso de uma pessoa que nunca nos viu e que nos recebeu, e mesmo ela disse... Como família. Como família, é. Eu considero-os como família. Pois é, mal. Eu gostei tanto da vossa, isolada e não da tem... vossa maneira de ter ser. Ter vizinhos é... e ainda vizinhos simpáticos é uma coisa... É, muito... já tinha ouvido falar da setividade beirã? Não. Carinho beirão? Não. O beirão tem... Aliás. O beirão tem uma receptividade e um carinho que é só ao segundo contacto. O primeiro contacto é desconfiar, não é? Como é normal. É? Mas isso é normal. Mas nós sabemos, por exemplo, quando saímos das grandes cidades e sempre, tem sempre pessoas que nos recebem sempre muito bem. Mas a gente também tem que saber cativar. Tu sais tanto para o sul como para o norte. É pá, as pessoas são diferentes. E principalmente na zona rural. A gente ali naquela zona, na zona da cidade, a gente não se conhece. Que as pessoas só ali vão passar a noite. Estão todo o dia fora. Eu não os conheço. Eu tenho vizinhos que nem os vejo durante o dia. Nem sei se eles estão em casa, se estão mortos, estão vivos. Há outra história. Portanto, tu nasceste em Angola, não foi? Não. Eu nasci em Vila Franca. Pois. Nasci em Vila Franca de Xira. Ribatejano. Depois conheci a minha mulher, que é angolana, e aos 23 anos fui para Angola. Ah, mas cresceste em Vila Franca? Cresci em Vila Franca de Xira. Eu estou com 45, vou fazer 46. Portanto, praticamente... Então, festas do colete encarnado ainda foste algumas? Não. Bem, cheguei a ir uma vez ou outra, mas vou para a taberna. Também não é um mau sítio para ver nenhuma festa. Estás a ver? Aliás, o Jerónimo sabe perfeitamente que é assim. Agora ver os touros a correr atrás do que não. Sim, mas eu às vezes saio da taberna para ir apanhar ar. Também eu. Agora não se pode fumar na taberna. Podes crer. Até depois foste para Angola, casaste? Fumar na taberna. Casei em Portugal e fui para Angola com a minha mulher. Aliás, fui sozinho primeiro, por isso é que tudo isto que agora está a acontecer para mim não é normal, porque eu quando cheguei a Angola foi nos finais da guerra civil. Portanto, não havia água, não havia luz, era pior do que isto onde eu estou a viver agora. Depois para Luanda? Não. Fui para a Lunda Norte. Junto ao Congo, portanto não havia nada, não havia, era completamente, aquilo estava tudo destruído, não havia mesmo nada. Tu foste por amor? Fui por amor, fui em trabalho, arranjei um trabalho lá. Fazer o quê? Eu fui dar formação, porque eu formei-me em soldador e fui para lá dar formação numa mina de diamantes. Tinhas umas calças com bolsos grandes? Não. Nunca deu para... Mas ainda não falámos da coisa mais importante do casco. Aliás, uma das razões que ele é o nosso convidado de hoje, do nosso programa, da atividade artística. Exatamente. Tem um bocado a ver. Então, e porque é que não fazemos antes ritual, de passarmos a... Não, bebemos uma abelha disso. Fazemos a escolha do disco perdido. Sim. Discos perdidos. Parece-me bem. Os nossos ouvintes já estão a ficar com a boca seca. Queremos um disco perdido do nosso amigo Casca. Divertido. Olha, pode ligar aí à tua vida em Angola. O que é que ouvias em Angola? Olha, eu, quando eu cheguei, convivi muito, que havia muitas tribos, pronto, os Tchoka, e havia muitas tribos nessa zona onde eu, que é os Tchoka. Então era tudo à base de tambores, tudo de música muito... Étnica para nós, para eles. Com muito significado para eles, porque era tudo... Tem uma espiritualidade associada. Espiritualidade, exatamente. Go! ela vem como verde. Normal. Então não é que ela agora está. Eu perguntei e disse ao senhor, mas eu quero alface roxa. Minha senhora, esta alface vai mudar de cor. Depois-me assim olhar para ele, vai mudar de cor como? Então se elas estão aqui roxas e esta está verde, vai mudar de cor. Então não é que agora a alface realmente está a mudar de cor. Sabe que isso? Olha, Leopoldino, isso é como aos políticos, estão, é como as alfaces mudam de cor. Consoante. Visto, as alfaces sabem mais que os políticos. Gente, alface à mesma idade que alface. Saúde. Bem-vindo. Depois a alface roxa. Obrigado. E vinha sempre roxa. E ele disse, não, mas a alface é mesmo assim, ela vai mudar de cor. Até vamos à parte artística, não. Aquele terreno é bom, diz a senhora, não. Que aquele terreno é rico. Estás feito, tu já não és artista. Já não fazes parte cultural aqui para esta zona. É, porque esta zona é muito forte em teatro. Pronto, sim, teatro sempre foi muito forte. Mas agora então, cinema não tinham esse conhecimento. Mas sabia, pronto, teatro, sabia, tenho um amigo. Cá tenho um amigo angolano que eu conheci, mas ele estudou aqui. E ele também teve cá também umas temporadas e diz que é muito forte em teatro. Muito forte. És um artista autodidata. Certo? Autodidata. Mas quando é que começou a tua carreira artística? A 100%. E qual? Fala-nos um pouco, o que é que é? É assim, eu pronto, desde pequenino comecei, sempre tive queda para o desenho e para a pintura. Depois, lá para os quê? 15 a 6 anos, fiz curso de pintura a óleo e a acrílico e fiz um curso de porcelana. Desde fazer a parte de porcelana até pintar. Entretanto, comecei a trabalhar e afastei-me um bocado disso, mas fui sempre curioso noutras situações, por exemplo, em trabalhar com o ferro, trabalhar com a madeira. Eu aprendi muito isso e, por acaso, fui para uma escola muito, muito boa na altura, quando eu tinha 18 anos, para a empresa onde eu fui trabalhar e aprendi tudo isso. E isso foi bastante importante para mim, para aquilo que eu faço agora. Entretanto, fui para Angola, que sempre foi um sonho desde pequenino, não sei porquê, não tenho ligação nenhuma com Angola. Sei que tem um trisavô que foi para lá, mas que a família depois perdeu o contacto dele. E tudo isso porquê? Porque acabei por casar com uma angolana e acabei por ir para Angola. E acabei por ir para um sítio que é um dos sítios mais espirituais que há em Angola, que é a Lunda Norte, que é uma tribo Bantu, que é o Xokwe, que é uma das tribos mais importantes da África, onde eu aprendi, pronto, onde eu vivia, aprendi muito com os mais velhos de lá. Aprendi as tradições, os rituais que eles faziam, máscaras, como é que eram esculpidas, como é que eram feitas, por que razão é que eram feitas, as pinturas. E, eu aprendi muito isso, bebi muito da cultura angolana. E fiquei por lá 4 anos e, entretanto, vim para Luanda. Acho que fiquei 5 anos em Luanda, mas também a trabalhar noutras situações diferentes. E depois terminei em Benguela, onde eu vivi o resto dos meus últimos 11 anos, foi em Benguela. Sempre um pouco afastado da arte, mas sempre a aprender a parte da cultura, a parte de as tradições. Tinha um negócio em Angola e quando Angola começou teve problemas económicos e eu acabei por conhecer um grupo de pessoas que se instalaram lá na zona. Uma delas até é de Benguela, mas é de descendência portuguesa, uma italiana, e formámos lá um coletivo de artes, ou seja, trabalhar com os miúdos que viviam na rua, que fazem peças, esculturas, fazem tudo e mais alguma coisa com o lixo, com um bocado de lata eles fazem qualquer coisa que é fora de normal. Criámos lá uma instituição que se chama Era Uma Vez. E entretanto, para dizer como é que comecei a fazer, é que o meu negócio começou por dar mal, as coisas começaram a ficar mal e eu dediquei-me 100% à arte. Quando começo a fazer esculturas com produtos da terra. Uma árvore que é conhecida lá, que é o imbondeiro, fazia esculturas com as mucuas, que é um fruto que essa árvore dá. E as pessoas começaram a gostar muito e, tanto a partir daí, nesse ano em Angola, o último ano em Angola, faço a minha primeira exposição em Benguela, a solo, só com esculturas, com material que eu encontrava no mar, que o mar trazia. E depois há um artista muito conhecido em Angola que vê esse meu trabalho e que me faz um convite para fazer uma exposição com ele. E essa exposição fazemos os dois no Lobito. E a partir daí não parou. Fui para Luanda, fiz um monte de exposições. Mas sempre escultura ou também pintura? Não, depois pintura. Depois comecei a virar para a pintura. E quando conheci no ano passado, tu disseste que estavas na exposição Rotterdam. Quer dizer, tens corrido por aí? Sim, depois eu saio de Angola no final de 2017. E infelizmente, não fazias cinema? Não. Cinema não. Sempre a tempo de começar. Agora aqui nos enxergues. Sabes que aqui há. Aqui no fundão é um bom ecossistema para fazer cinema. Com as bolsas de apoio aqui há bolsas artísticas, o cinema é sempre uma boa aposta. Mas isso também nos leva um bocado, isto em rádio é sempre difícil mostrar aos nossos ouvintes o que é a tua arte, não é? E ainda mais difícil para ti é explicá-la. Mas se tivesses que explicar sem ver, não é? Como é que explicarias? É assim, o meu trabalho não é explicável. É assim, é inexplicável. É inexplicável porque... É teu. É meu trabalho. Pois, eu trabalho já com algumas galerias. Eu percebo, por epítetos, aquilo que a gente faz, o Miguel, a música é punk rock. A minha é folk. A minha arte africana. É africana. Arte é arte. Exatamente. Seja de que maneira for, é na verdade. Não é explicável, mas nós temos. É assim mesmo, Gerardo. Não é assim mesmo. Mas nós também temos. Não é assim mesmo. Graças ao Miguel. Acho que afoguei tudo. Graças ao Miguel, não temos só um programa de rádio, temos uma vasta atividade nas redes sociais, onde é possível mostrar um bocadinho da tua arte. E fica aqui o convite para quem nos estiver a ouvir, se for à página do Facebook das Conversas da Boladiça, nós vamos partilhar alguns trabalhos do Casca, para podermos dar expressão a isto. Agora, a pergunta também é essa, a tua mudança para te empenhares na tua atividade artística, ou seja, na tua paixão natural, não é? Uhum. E a tua mudança para aqui, isso também faz parte de toda... Tu vieste para aqui, é aquela ideia romântica, se estiver no meio de um sítio isolado e no meio do mato, vou conseguir... criar mais? Sim, claro, obviamente, porque assim, eu depois criei pontes, né? Fui para a Inglaterra e já estou a trabalhar com algumas galerias, uma em Inglaterra e outra na Holanda, e em qualquer parte do mundo eu poderia fazer os meus trabalhos e lançá-lo. E então, a qualquer parte do mundo foi as beiras que eu escolhi. É um projeto que eu também tenho na manga, que é criar residências artísticas no meu espaço, trazer artistas que venham e que queiram. E que queiram tomar banho de... Sim, sim. De regador. De caneca. A experiência é imersiva. Este silêncio todo, este isolamento, ao mesmo tempo, é uma fonte de inspiração terrível, é ou não é? Sim. Mas isso depende da tua fase criativa, porque há uma fase em qualquer artista, é bom estar com outros artistas. É isso que eu quero criar queres também. Queres trazê-los cá? Exatamente, é trazê-los para cá. É um bocado que o Miguel Newton tem feito, não é? Exatamente. Muito, porque basta aí cada artista. Sim, há cada artista. Não, mas eu falta. Nesta conversa, a única pessoa que não é artista de vocês, de nós quatro, sou eu. És tu, portanto, tu é que és o grande artista. Não, sou o artista do cassete pirata. A questão é, o tempo é uma coisa importante para um artista, ter tempo para criar, para pensar, para refletir, mas por outro lado, estar isolado numa quinta, sem água, nos enxames, faz sentido para quem quer criar. Mas por outro lado, depois também precisas falar com outros artistas, não é? Esse isolamento não pode ser uma coisa... Não, não é. Não tipo ermita, agora sim, vou para ali, sou ermita. Não vai ser, não é uma coisa... Que assim, tem sempre... Tem que sair, muitas das vezes tem que sair. Sim, o facto de uma pessoa viver aqui não está cá, não está numa jaula, não é? É assim, o que eu faço é o que eu vejo. Eu preciso de pessoas, preciso de muita gente, preciso de ver pessoas a andar, a mexerem-se. Uma movida, não é? Movida, exatamente. Mas é precisamente isso, é aquilo que eu costumo dizer. Eu inspiro-me para escrever. Quando disse, Jorge, olha, foste tu que me disseste, agora é um bom momento para fazer músicas, eu preciso de ver pessoas. Lembras-te de dizer isso? Eu preciso de ver pessoas, eu preciso de ver as pessoas para me inspirar, para escrever sobre qualquer coisa. É. O Miguel Newton tem uma experiência um bocado igual. Ele vem para aqui, ele tem a sua grande tribo de amigos, né? Que apesar de tudo está próximo a ti, porque sim, de duas maneiras, porque há a internet e as redes sociais, e porque tu tens feito um esforço nestes últimos 3 anos, podes trazer cá muitas vezes, não é? Isso é importante, não estás aqui, não te sentes aqui isolado, não é? E a ideia do Casca será a mesma, criar ali um núcleo, ter sempre os amigos, atrativo para as pessoas, e as pessoas até gostam, e o que é bom nisto não é, as pessoas vêm obviamente, façam um espetáculo punk, porque é que vão sair de Lisboa para ir ver um espetáculo punk à Fatela. A gente também tenta andar sempre alguma coisa. Mas sabes, há outra coisa, é que havia muita gente aí escondida que gostava de punk e não o demonstrava. Seram do armário agora. Sabes que é verdade, Miguel? E tu, eu não imaginava que houvesse aqui esta rapaziada, alguma rapaziada nova aqui a envolver-te e no fundão, que gostaste de punk e que gostaste dos Mata-Ratos e vi-os todos na Fatela Sónica e finalmente. Ou seja, saíram da casca. Exatamente. Porque não os era. Saíram da casca, ao nosso convidado, é uma expressão excelente. Saíram da casca. Desculpa, não com essa intenção. Não, não. Tu podes fazer as residências artísticas aí chamadas Saiam da casca. Saiam da casca. Mas nós ficamos muito. É mais um artista, embora não faça cinema, mas pronto, paciência. Mas é mais um artista que temos aqui na zona. Mas isso depois também leva a outra questão. O teu trabalho sobre arte foi sobre arte africana, não é? A espiritualidade. E aqui vais fazer o quê? O que é que fazes aqui? O teu dia-a-dia, depois ir buscar água para tomar banho, vais pintar, vou fazer tudo um pouco, porque agora... Tens trabalhado? Sim, trabalhado. Não é na quinta, na arte? Não é na arte. E se buscar chouriça lá à vizinha de 91 anos? Depois ela está a ouvir e depois vai deixar de dar chouriça. Ela vai achar muito engraçado falar dela. Não, mas diz lá o quê? Com os objetivos... Para aqui era poderes ter um sítio para criar. Sim, para criar e para fazer outras coisas, porque eu também quero me dedicar também... Pronto, estou mais virado para a permacultura. Discos perdidos. Está na altura do disco perdido. Pois está, e agora é a altura do Casca. Já teve tempo para pensar numa música. Vale o Casca. Ai, okay. Para animar o auditório. Não digas novos. Não, ouças. Há uma só música. Só cinema. Não, é até em consideração ao Miguel, I Want a Life dos Ramones. I give what I need to live. I give. Eu gosto muito dessa música. Agora vamos dizer um pouco. Mas a música não é dos Ramones. Não é dos Ramones. Não é do. Não, não é. É de quem? A música é do Phil Spector e é interpretado pelas Ronettes. Sempre gostei dessa música. Então vamos fazer aqui uma dupla de Ramones. Pronto. E o Baby I Love You, que não é dos Ramones. É de nós. E que foi a música que tocou no meu primeiro casamento. Portanto, agora já vem. Não vale a pena contar. Exatamente. Que era a música que o meu DJ passou e isso e o apito ao comboio. Baby, I love you. Come on, baby. agora que ouvimos um disco perdido, está na hora da baladiça. Ainda não pedimos a baladiça hoje, pá. Não pedimos a baliça hoje. Não. Não temos pedido outra coisa. Não gravada. Não gravada. Não gravada. Então vá, chama-me. Merecemos uma baladiça. Eu não quero destas. Agarro! Traz a baliça. Nós também temos que arregar as couves. Pois tem, que são as alfaces num montão de cor. Já estou a usar. Já temos. Uma nota para a viagem. Vocês agora vão daqui para os enxames, que fica lá. Atrás primeiro vamos à Fatela fazer um carregamento de água. Não, vamos buscar 30 litros de água. E qual é o meio de transporte? É uma van, uma Mercedes, de 1994, que eu adotei com o nome Maria Chapeca. E que se tem inventado aqui a Chapeca. Que só dá 80. 80, pá, a GNR aqui chega top. E sobra. A subir aí a Serra da Gordunha, 70, 75. Mas pronto, em resumo, é um bom sítio para fazer arte, é um bom sítio para fazer agricultura. É muito inspirador. É um bom sítio para fazer uma vida nova. É. E estás a gostar? Acho não, tenho a certeza. E com sorte, ainda vemos uns ovnis. Provavelmente. Discos perdidos. Eu gostava de ouvir uma música do Bonga. Que é Olha, tem uma música nova que ele lançou, Contra o Sistema. Isso então mesmo, é essa mesmo, Contra o Sistema, o Miguel Newton apoia. Contra o Sistema. A música é Estou a Falar Só. É para dizer Miguel Newton, parece que estamos num programa internacional. Newton, não é? Newton, não sabe porque é que ele é Newton. Não. Olha, isso é boa para quem está agora a fazer o programa de rádio. Porque no século XIX... Isto era como ao Brasil e as pessoas podiam escolher o nome. Já sei essa história. E há um parvalhão na família que gostava do cientista e decidiu. Pronto, e fiquei Newton. Ah, então não tenho nada de ingleses. Estás a ver? Podias-te chamar Miguel Copérnico, que era pior. Ou Miguel Verne. Exato. Olha tu, Jerónimo Verne. Miguel Maquiavel. Miguel Maquiavel. Mas acho que então um bonga. Uma bongada. Uma bongada. Falaram dinheiro é incabável. Falaram que são boas famílias. Estou falando só. Sem era nem beira fico rico. Muito cumbu só pras nonão. Com o ginganja que ajudou. Ai, ué, estou falando só. Jovens que estão borangansados. Outras que estão borangalados. E a família que não diz nada. Eu estou a falar só. Falaram chegou a mão pesada. Daquele que foi embora afastado. Pra ver se endireita nosso mambo. Eu estou a falar só. Cumbo desse povo foi levado. Pra onde ficamos conotado. Fizeram da banga uma fortuna. Estou a falar só. Estudantes com a bolsa para pagar. Ficaram sem jeito de voltar. Voltaram, não estão a trabalhar. Ai, ué, estou a falar só. Falaram que são boas famílias. Eu estou a falar só. Sem era nem beira fico rico. Muito cumbu só pras nonão. Com o ginganja que ajudou. Ai ué, estou a falar só. Jovens que estão borangansados. Outras que estão borangalados. E a família que não diz nada. Estou a falar só. Falaram, chegou a mão pesada. Daquele que foi embora afastado. Pra ver se endireita nosso mambo. Estou a falar só. Cumbu desse povo foi levado. Pra onde ficamos conotados. Fizeram da banca uma fortuna. Estou a falar só. contentes com a bolsa pra pagar. Ficaram sem jeito de voltar. Voltaram, não estão a trabalhar. E eu ainda estou a falar só. É brilhante, hein? Não te tive a ouvir uma. Sim, duas horinhas de bonga. Já está? Calma. Calma. Agora tens de dizer uma mensagem para as tuas fãs. Esqueçam o cinema. Venham ter ali a minha quinta. Se quiserem ouvir. Conhecer o Sousa. Se quiserem ouvir. Se faz. Não, quando quiserem fazer. Eu vou buscar a mostrar. E tem Sebastião de Palete. Quando quiserem fazer espetáculos de solidariedade, não me convidem a mim, convidem os cineastas. Mas ver a música? Então, despede-te. Despedimos com amizade, até ao próximo programa. Bem-aja. Boa tarde. Oh, boa noite. Se estiver nos Açores, é um horário diferente. Também queremos agradecer à Leopoldina por ter estado cá a muito contar obrigada. A sua história. Muito obrigada. É sempre bom ter uma senhora, porque a gente só tem homens, isto tem que mudar. Conversas da Abaladiça. Um café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça.